Jingue nos surpreende, nossa filhota demais. Imagina você na minha frente dançando, muito prazer, sou voraz. Então bota a mão no joelho, que eu mostro que sou capaz. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Os 4M tão demais. E se o papel é disposição? Os 4M tão demais. Imagina você na minha frente dançando. Muito prazer, seu Moraes. Ei, jeitezinho, esse é o mais surpreende, nossa filhota demais. Imagina você na minha frente dançando, muito prazer, sou voraz. Então bota a mão no joelho, que eu mostro que sou capaz. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, então bota a mão no joelho. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Disposição, os 4M tão demais. E se o papel é disposição, os 4M tão demais. Imagina você na minha frente dançando, muito prazer, seu Moraes. Ei, jeitezinho.